Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, caros irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, da espiritualidade humana, que vocês acessam em www.levir.com.br, que patrocina este programa, meus amigos, o Lux Esotérica, que está entrando no ar com mais uma edição. Nesse programa que vai sempre ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, com apresentação aqui de Osmar de Carvalho, que envia a todos vocês que estão sintonizados na Esotérica meu fraterno abraço. O nosso programa objetivo é trazer para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana, meus amigos. Então é uma grande satisfação estar aqui ao vivo com vocês, fazendo esta egrégora de estudos, trazendo temas muito importantes para a nossa edificação, para o conhecimento de todos vocês. Mas, como sempre, inicialmente vamos fazer uma vibração, uma meditação, elevando a nossa frequência vibratória, nos preparando para realmente perceber assuntos, temas de elevada espiritualidade, assuntos abstratos que têm relação com o nosso ser interno. E também, com esta vibração, oferecemos este canal de comunicação, a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que nós possamos ser um canal válido para a transmissão da sabedoria divina para o mundo. Então, inicialmente, meus amigos, vamos nos sentar tranquilamente, procurando descruzar os braços e as pernas, mantendo a coluna o mais possível ereta. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando liberar todas as tensões do nosso organismo, soltando o peso dos ombros, dos braços, das nossas pernas. Vamos liberar todas as tensões da nossa face, procurando soltar a pressão do nosso maxilar. E assim, mais apaziguados fisicamente, vamos também pacificar as nossas emoções, procurando observar a nossa respiração. Respiremos lenta e profundamente. Vamos observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo emocional, o nosso corpo astral. E também, meus amigos, vamos deixar a nossa tela mental livre de qualquer imagem, deixando as memórias do dia a dia, e vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Vamos sentir o batimento cardíaco, este órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E vamos, com o poder da nossa mente, visualizar no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que irrompe como uma alvorada de luz espiritual. Visualizemos essa luz se expandindo no nosso peito, iluminando cada um dos nossos órgãos, harmonizando e curando a todos eles. Que essa luz se expanda ainda mais, se estendendo além do nosso corpo, se expandindo pelo universo, nos ligando de coração a coração numa grande cadeia de união. Vamos, nesse momento solene, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja entre nós, que nós possamos continuar aqui os nossos estudos, trazendo para vocês realmente os melhores textos destas tradições espirituais, e realmente, uma vez mais, fazem nos reconectar com a nossa verdadeira essência. Nós, seres humanos, meus amigos, que estamos aqui nesse planeta para evoluir. Estamos aqui não a passagem, não estamos aqui a turismo, mas viemos aqui com uma tarefa definida, meus amigos. Buscar experiências e expandir os nossos poderes internos na forma de vivências, na forma de experiências, de prazeres, de dores, de sofrimentos, mas também de realizações, de alegrias, e assim ganhando uma experiência que nós não poderíamos ter em nenhum outro lugar do universo. Apenas aqui na matéria, nesse que é chamado o Vale de Lágrimas, meus amigos, aqui sim é o nosso lugar para termos a experiência do que é ser humano. A nossa chispa divina tem a onisciência, a onipotência, todos os poderes inerentes à divindade, meus amigos. Mas ela não tem esta capacidade de ser humano. Isso só pode ser aprendido através da experiência. Então nós devemos dar graças ao Altíssimo, rendermos graças a toda a pléiade de seres espirituais, e por tantas e tantas experiências que nós já vivemos, e por nós estarmos aqui com a capacidade de discernir, de observar e assim galgarmos o nosso caminho na evolução. E esse nosso humilde programa, o Lux Esotérica, essa luz que brilha, meus amigos, iluminando aqui as noites da Rádio Esotérica FM, visa trazer realmente informações que nos faça sempre relembrar da nossa natureza interna. Então, nessa fase, nós estamos estudando o livro de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia. Esse livro praticamente foi a última obra da grande fundadora do movimento teosófico, Helena Petrovna Blavatsky, que faleceu exatamente no ano que esse livro foi publicado, em 1891. Na forma de perguntas e respostas, Blavatsky tenta lançar luz também sobre os mais diversos temas que ela trouxe de uma maneira que pareceu ser uma nova doutrina para a humanidade. Mas a teosofia, meus amigos, que é o conhecimento, que é a doutrina defendida pelos mestres da Fraternidade Branca, ela não é nova. Ela sempre existiu no Oriente, mesmo que perseguida no Ocidente e também muito esquecida em vários países do Oriente, ela sempre esteve viva nos grandes mosteiros, nos grandes ashrams, esteve viva no coração e nas mentes dos grandes mestres, que assim mantiveram esses conhecimentos e também os foram ampliando. A teosofia não é um tipo de conhecimento, uma sabedoria morta, meus amigos, mas sim é viva, atenta a tudo que vai se desenvolvendo dentro da humanidade, e jamais ela é arredia a qualquer forma de conhecimento. porque tanto a teosofia como a ciência, a filosofia, a arte, todos os grandes meios de buscar a verdade, finalmente elas terão que concordar. Concordar porque só existe uma única verdade, então todos esses caminhos, meus amigos, levarão ao mesmo mar, ao mesmo oceano, o oceano da sabedoria divina, da verdade, do conhecimento absoluto. Mas todos nós estamos caminhando, cada um seguindo um caminho diferente, mas estamos indo na mesma direção. E vamos então, meus amigos, continuar aqui o questionário que Blavatsky foi submetida, realmente tópicos muito interessantes. E hoje nós vamos falar, depois de termos falado ontem sobre a constituição centenária do homem, nós vamos falar sobre o homem físico e espiritual. E sobre esse tema, Blavatsky foi indagado. E a pergunta é justamente a seguinte: gostei de saber que acreditam na imortalidade da alma. E Blavatsky responde: não da alma, mas sim do espírito divino, ou melhor, na imortalidade do ego que se reencarna. E a pergunta vem: e qual é a diferença? E Blavatsky então dá a resposta: na nossa filosofia essa diferença é enorme, mas esta é uma questão por demais abstrata e difícil para ser tratada pouco detidamente ou de passagem. Precisamos analisá-la primeiro separadamente, para só depois examiná-la em conjunto. Podemos começar pelo espírito. Dizemos que o espírito, o pai secreto a quem menciona Jesus antes de ensinar a prece do Pai Nosso, ou Atma, como dizem os hindus, não é propriedade individual do homem, e sim a essência divina que precisa de corpo e forma, que é imponderável, invisível e indivisível, aquilo que não existe e, no entanto, é, como os budistas dizem do Nirvana. Somente ampara ao mortal, pois o que penetra nele e preenche seu corpo inteiro são apenas seus raios de luz projetados por meio de Budi, a intuição, seu veículo e emanação direta. Esta é a razão secreta das afirmações de quase todos os antigos filósofos, quando diziam que, virando a página, que a parte racional da alma do homem nunca entrava completamente nele, mas que só o amparava por meio da alma irracional, espiritual ou Budi. Então vem, a partir disso vem uma outra pergunta: sempre tive a ideia de que só a alma animal era irracional, nunca a divina. E Blavatsky então responde: é preciso aprender a diferença que existe entre o que é irracional, uma irracionalidade negativa ou passivamente, porque não está diferenciado, e o que é irracional por ser demasiado ativo e positivo. O homem é uma correlação de poderes espirituais, bem como uma correlação de forças químicas e físicas postas a funcionar pelo que chamamos princípios. E o interlocutor de Blavatsky então coloca mais uma questão: tenho lido muito sobre esse assunto e parece-me que as nações dos antigos filósofos diferiam muito dos cabalistas da Idade Média, embora tenham pontos comuns. E Blavatsky então responde: a diferença mais substancial entre eles e nós é que, enquanto nós cremos, como os neoplatônicos e as doutrinas orientais, que jamais o espírito, Atma, desce hipoteticamente no homem vivo, mas apenas dá o seu resplendor mais ou menos intenso ao homem interno, o composto psíquico e espiritual dos princípios astrais. Os cabalistas sustentam que o espírito humano, separando-se do oceano de luz e do espírito universal, penetra na alma do homem, onde permanece durante a vida prisioneiro da cápsula astral. Os cabalistas cristãos também acreditam nisto, porque não são capazes de romper totalmente com suas doutrinas antropomórficas e bíblicas. E o que vocês dizem a esse respeito? O Blavatsky continua: dizemos que só admitimos a presença da irradiação do espírito, ou Atma, na cápsula astral, e somente no que se refere a esse resplendor espiritual. Dizemos que o homem e a alma terão que conquistar sua imortalidade por meio da ascensão até a unidade. E se tiverem êxito, ficarão unidas no fim, e nelas serão finalmente absorvidas. A individualidade do homem, depois da morte, depende do espírito, e não de sua alma e corpo. No sentido em que se entende usualmente, a palavra personalidade é um absurdo se for aplicada literalmente à nossa essência imortal, pois sem dúvida que ela é, como ego individual, uma entidade diferente, imortal e eterna por si mesma. Apenas os magos negros e os criminosos, cuja redenção não é possível, criminosos que o foram durante uma longa série de vidas, e quando o fio brilhante que une o espírito à alma pessoal desde o momento do nascimento da criatura foi violentamente partido e a entidade desencarnada se encontra divorciada da alma espiritual, da alma pessoal, é que há então uma separação desse princípio. E esta última será aniquilada sem deixar a menor impressão ou rastro de si mesma na primeira. Se esta união entre a mente inferior ou pessoal e o ego individual que se reencarna não foi efetuada durante a vida, então o destino do primeiro será como o dos animais inferiores, que gradualmente se dissolvem no éter e cuja personalidade é aniquilada. Mas ainda assim é o ego um ser individual. Nesse caso, apenas perde um estado devacânico, né? Ou seja, depois dessa vida, depois é um processo da pós-morte. Então, perde o estado devacânico como personalidade idealizada e se reencarna quase imediatamente depois de haver desfrutado um curto espaço de tempo de sua liberdade como espírito planetário. Então, meus amigos, nós temos aqui um assunto muito, muito interessante que Blavatsky está abordando, justamente as relações que existem entre os princípios ocultos do ser humano, o seu corpo, aquilo que genericamente é chamado de alma, e o espírito imortal. Então, a primeira coisa que nós temos que convir, justamente estando de acordo com a filosofia oriental, com a Cabala, e realmente os conhecimentos mais internos, é que a chispa divina, meus amigos, que nós temos impressa no nosso ser mais elevado, ela partilha dos poderes transcendentais da própria divindade, meus amigos. Cada um de nós, dentro de si, tem uma porção que é una e indivisivelmente unida àquele princípio supremo que emanou todas as chispas divinas dentro do nosso sistema solar, meus amigos. Então, verdadeiramente, nós não fomos criados. Nós fomos simplesmente emanados, ilusoriamente separados, meus amigos, porque nós jamais deixamos o seio do nosso pai. Porque nós devemos imaginar a nossa mônada, né, a nossa chispa divina, como um raio daquele sol espiritual, meus amigos, que brilha ininterruptamente na eternidade. Mas o fato é que esse raio que somos nós, meus amigos, ele penetrou a matéria densa. Assim como nós entramos em um galpão ou uma casa com um telhado que tem perfurações no teto, meus amigos, nós vemos bem definidamente a passagem de um raio espiritual de luz, né? E até a própria luz física, né? Nós vemos ali pelas frestas passando um raio de luz que atinge o chão. E ali nos parece que aquele raio, ele é individual, que ele é único, meus amigos. Mas nenhum raio de luz jamais esteve separado do sol, da fonte original da luz. Então nós temos que compreender isso, meus amigos, que dentro de nós existe alguma coisa que realmente tem um poder idêntico, semelhante ao da divindade. Nesse nível, meus amigos, no nível monádico, no nível realmente da nossa chispa divina, nós somos tão eternos, tão onipotentes, oniscientes quanto a divindade. Mas como nós dissemos no início do programa, o que nós não temos é a experiência da diferenciação aqui da nossa vida na matéria, com a lide com todos esses elementos, meus amigos, densos. Então nós começamos uma peregrinação. O nosso espírito verdadeiro, meus amigos, essa chispa divina, jamais se aparta da glória de Deus. Mas ele começa a peregrinar, emanando por sua vez de si mesmo outros princípios conscientes, e ele vai então se revestir para fazer então um mergulho. E assim, de forma análoga, meus amigos, analogicamente, quando nós vamos mergulhar em algum lugar, em algum oceano, num rio, em uma piscina, nós trajamos um equipamento, uma vestimenta. E é exatamente isso que a nossa chispa divina faz, meus amigos, de si. Ela emana os seus raios também, da mesma forma que o sol físico e o sol espiritual do Verbo Divino emana os seus raios, o nosso espírito também emanou os seus próprios raios e ele foi se revestindo de matéria mais densa. Mas a primeira matéria com a qual ele se reveste não é tão densa quanto aqui o nosso corpo físico. Ele se reveste de matéria do plano búdico, o plano da sabedoria divina, o plano da intuição. E ali ele ganha o seu primeiro elemento, o elemento que é chamado no cristianismo elemento filho, e ele então vai descendo cada vez mais. Abaixo de Budi, da pura intuição, da sabedoria divina, ele se reveste de manas, ou da mente, a inteligência divina, o aspecto Espírito Santo. Então aí, da sua unidade primordial, ele passa a ser uma trindade, porque ele passa a ser Atma, a vontade espiritual, passa a ser Budi, a sabedoria divina, a intuição, e passa a ser também trajado com manas, a inteligência universal, a capacidade de inteligir e de atuar de uma forma racional como nós a entendemos. Então aí aquela unidade que nós somos passa a ser uma trindade. E posteriormente, meus amigos, e esse processo, meus amigos, é um processo involutivo, é um processo de descida na matéria, e é importantíssimo nós percebermos isso, que nós, seres humanos, nesse atual período, nós já vencemos todo esse processo involutivo. Nós já estamos no caminho de volta, meus amigos, no caminho da subida. E a Trindade, então, começa a se revestir de elementos ainda mais densos, das chamadas essências elementais, dos três reinos inferiores, meus amigos, do mental inferior, do astral e do etérico que pertence ao físico. Então vai se formando as chamadas almas coletivas, meus amigos. Antes de nós chegarmos a esse ponto de sermos uma alma individual, a nossa chispa divina esteve envolvida com uma alma coletiva que reinava sobre muitos e muitos corpos. Porque nesse processo de descida, nessa involução, a chispa divina que habita em nós foi descendo até chegar na maior densidade possível, meus amigos, que é o reino mineral. E ali por milhões e milhões de anos, meus amigos, nós estivemos ali unidos com o reino mineral, e a nossa consciência, assim disposta, só podia sentir os golpes que eram dados na essência mineral, o calor das mutações da terra, dos seus elementos, e ali nós fomos desenvolvendo os rudimentos da nossa consciência. Então imagine, meus amigos, que essa consciência tão sofisticada, uma consciência capaz de auto-percepção, como nós temos hoje, a autoconsciência, ela foi desenvolvida desde o primeiro nível, meus amigos, o nível da maior escuridão possível, da maior insensibilidade possível, quando a única coisa que a nossa consciência percebia era se havia ou não alguma atividade, se havia ou não algum choque. E nós chegamos a esse estado atual, meus amigos, no qual nós podemos dizer com segurança que nós somos extremamente poderosos. Nós somos seres que temos percepções as mais diversas, nós temos veículos de manifestação, temos sentidos, meus amigos, que fazem com que nós percebamos inúmeras frequências diferentes. Temos o tato, o olfato, o paladar, a visão, meus amigos, a audição. Todos esses sentidos, além dos sentidos astrais, ou seja, o nosso sentimento, a percepção mental que organiza tudo isso naquilo que nós chamamos de consciência. Então, tendo chegado naquele ponto do mineral, também por milhares e milhares de centenas de milhões de anos, meus amigos, nós estamos peregrinando. Essa nossa chispa divina foi migrando para formas mais complexas, as formas vegetais, animando milhões e milhões de corpos de vegetais, até que ela pudesse chegar até o nível animal. E ali então a autoconsciência começa a ser mais definidamente desenvolvida, ela ganha o movimento, ganha o sentimento e começa a desenvolver a mente. E chegando ao reino humano, nós temos então, meus amigos, todo esse processo glorificado com então o afunilamento daquela alma coletiva, que nos últimos estágios, por exemplo, antes de nós atingirmos o nível de seres humanos, nós provavelmente participávamos de uma alma coletiva onde animais domésticos, que são os seres mais inteligentes do reino animal, até pelo contato com o ser humano, nós participávamos de uma alma coletiva onde havia ligado a ela estavam alguns cães, alguns gatos ou chimpanzés, ou animais dessa estirpe, que pelo seu contato com o ser humano atingiram aquele ponto, meus amigos, que é chamado de individualização. Aquele ponto onde o ser humano, que ainda não existia, ele então passa a existir quando o primeiro aspecto, desce sobre aquele corpo que foi constituído pelo terceiro aspecto, o aspecto Espírito Santo, o aspecto Mãe. Nós havíamos penetrado essa matéria com a consciência do segundo aspecto, a sabedoria divina. Então a descida do terceiro aspecto, do aspecto vontade, faz a completa separação dos corpos dentro dessa alma coletiva. Então nós passamos a ser esse ser único, meus amigos, que é o ser humano, que tem corpo, que tem alma, mas essa alma não caiu do céu, meus amigos, ela evoluiu até ser formada. E temos a nossa chispa divina, o nosso eu, unido perpetuamente com o Pai Espiritual. Mas nós vamos falar mais sobre isso, meus amigos, vamos falar sobre personalidade e sobre individualidade, sobre mortalidade, imortalidade e eternidade, agora no nosso segundo bloco. Então vamos fazer agora a nossa pausa para nós tomarmos aqui a nossa água, e estamos muito gratos por estarmos junto a vocês estudando estes temas tão profundos, meus amigos, que foram trazidos à baila aqui por Madame Blavatsky. E agora no intervalo vocês vão ficar com um convite, invitando vocês, meus amigos, a participarem ativamente aqui dos trabalhos da loja esotérica virtual, se associando e assim com uma pequena quantia semestral, nos ajudando a manter esse trabalho da Rádio Esotérica FM e também da loja esotérica virtual no ar, como ele está há 14 anos, meus amigos, e isso só foi possível com o auxílio dos nossos associados, de pessoas que têm um belo coração, muito gracioso, muito dadivoso, realmente pessoas que compreendem aqui a nossa missão e nos têm auxiliado. Vamos então ao intervalo, meus amigos, para voltarmos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, meus amigos, voltamos aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, realmente trazendo a sabedoria para a alma de vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio, pelo patrocínio, meus amigos. Nós realmente queremos o apoio de vocês e temos tido esse apoio e somos muitíssimo gratos. Não só aqueles que nos acompanham aqui ao vivo, mandamos também o nosso fraterno abraço para todos aqueles que nos ouvem em distintos horários aí pela nossa opção Lux Esotérica aqui no menu da página da Rádio Esotérica FM. Também a todos que nos ouvem pela seção de áudio da loja esotérica virtual e futuramente também nos CD-ROMs que serão distribuídos com esse programa. Muito, muito obrigado. Recebam o meu fraterno abraço e o nosso agradecimento. E também gostaríamos de relembrar a vocês que ainda está vigente aqui no site da rádio e lá na loja esotérica virtual a promoção dos três CD-ROMs iniciais aqui que trataram no nosso programa dos temas do lado oculto das coisas, do Caibalion, que tratou da filosofia hermética, e também os ensinamentos esotéricos de Jesus. Esses três CD-ROMs, pelo preço de apenas um, meus amigos, vocês adquirem aqui conosco no site da rádio, na loja esotérica virtual, nos auxiliando aqui a manter a rádio e também todas as atividades da loja esotérica virtual. São cerca de 8 servidores, meus amigos, funcionando aqui no Brasil. Na minha frente, nesse momento, tem 2 computadores funcionando. Nós alugamos 2 provedores de conteúdo aqui no Brasil. Temos também provedores de stream, ou seja, na transmissão de áudio no exterior, em Nova York, em Houston. Hoje vocês estão na ponta de um triângulo, meus amigos, que começa aqui em São Paulo. Nós transmitimos para a King Host em primeira instância, que fica lá no Rio Grande do Sul, e de lá o nosso sinal vai para Nova York, depois para Houston, e aí é que é transmitido para vocês, meus amigos. Tem um atraso de mais ou menos 15 a 20 segundos aqui entre o que eu falo até que o som sai aí no computador de vocês, passando por mais de 20 computadores diferentes. Mas nós temos que arcar aqui com as despesas de 8 servidores, meus amigos, que funcionam, toda essa complexidade para gerar esta coisa muito simples, meus amigos, esta comunicação humana, esta comunicação fraterna entre nós, entre mim e vocês, para que nós realmente estejamos trabalhando essa temática da espiritualidade humana. Vamos retornando aqui à temática do dia, onde Blavatsky nos falou sobre esta manifestação trina do homem, meus amigos, e como ela vem aqui para a matéria. E há realmente um tópico que ela abordou que eu preciso comentar. É muito interessante nós termos clara esta divisão, meus amigos, até porque na doutrina secreta existe um tópico que é muito, muito importante, eu recomendo a vocês que o leiam, onde Blavatsky trata da tríplice evolução. Inclusive na sessão de áudio da loja esotérica virtual, na Levir, lá em www.levir.com.br, há uma palestra minha que eu recomendo a vocês. Ouçam a tríplice evolução segundo a doutrina secreta. Porque lá Blavatsky explica, meus amigos, que nós somos uma tríplice evolução. Então, até aproveitando as comemorações aí dos centenários aí do nascimento de Charles Darwin, ou sei lá, da sua teoria, né? A teoria da evolução. Quem primeiro falou de evolução, meus amigos, na história da humanidade foram os esoteristas, foram os espiritualistas. Lamentavelmente, as religiões com a ideia do criacionismo, ou seja, dizendo que o homem cai aqui, meus amigos, de paraquedas, jogado pela divindade, né? Não sei se é de paraquedas ou se nós caímos realmente na frigideira fervente. Nós realmente, os criacionistas, imaginam que nós somos arremessados aqui por Deus para realmente sofrermos poucas e boas e nos salvarmos assim, se Deus quiser e se nós conseguirmos, meus amigos. Uma visão extremamente cruel e que não tem base realmente com a realidade espiritual. Tudo que nós temos, meus amigos, atualmente, cada um de nós, meus amigos, nesse exato instante, tem aquilo realmente que mereceu durante todas as suas existências, meus amigos. Não existe realmente privilégio na evolução. Existe sim uma grande meritocracia, porque dentro dessas três evoluções, se nós compreendermos bem, meus amigos, nós vamos nos situar perfeitamente como são três ciclos. Um ciclo maior, que é o ciclo do espírito, um círculo mais amplo, mais menor do que o do espírito, que é o ciclo da nossa alma, da nossa psique, e um ciclo bem mais curto, que é o ciclo do nosso corpo, da nossa mortalidade. Então, a tríplice evolução, como nos escreve Blavatsky, tem a ver com esses três aspectos. Porque a primeira evolução, meus amigos, Blavatsky chama em A Doutrina Secreta de a evolução biológica. Ou seja, isso que a ciência identifica, meus amigos, essas forças naturais, aparentemente cegas, que falam que há uma adaptação das espécies ao meio ambiente, né? Onde prevalece o mais forte, o mais bem adaptado, onde existem as mutações genéticas, né, para essa adaptação, realmente essa evolução existe. E essa evolução o homem também partilha dela, porque o nosso código genético, na verdade, ele é a somatória de tudo que existiu, que evoluiu nesse planeta, desde que as primeiras células, desde que se manifestaram os primeiros seres unicelulares que foram evoluindo, até chegar àquela coisa bizarra que foram os dinossauros, meus amigos. Tudo isso está impresso no nosso DNA. Então, biologicamente falando, nós estamos totalmente unidos nessa evolução com todos os reinos, com todas as espécies aqui do mundo material. Inclusive, nós temos que ter consciência, meus amigos, da grande unidade que existe na espécie humana e parar, meus amigos, conscientemente com essa bobagem de qualquer distinção que nós possamos fazer dentro da nossa espécie, porque durante muitos e muitos milênios, até milhões de anos, meus amigos, esta ignorância existiu entre os homens, que se discriminaram entre si por diferenças étnicas, pela cor da pele, pela região onde a pessoa nasceu, pela origem da sua etnia, e lamentavelmente o ser humano sofreu muito com isso. E isso é uma grande bobagem, meus amigos, porque dentro desse conhecimento puramente genético, nós vemos que há um princípio, meus amigos, de que quanto mais antiga uma espécie, mais unificada, mais uniforme ela se torna. E esse é o caso do ser humano, biologicamente falando. Hoje, as atuais pesquisas, elas demonstram que não existem mais do que 3% de diferenças entre os diversos códigos genéticos das diversas etnias humanas. E só essa pequena variação de alguns poucos, dessa pequeníssima porcentagem, meus amigos, é que dá a diferença da cor de pele, do formato do crânio, do esqueleto, da cor dos olhos. Realmente pequenos detalhes. No todo, a nossa espécie é una, meus amigos. A humanidade é uma única espécie. Isso indica que nós somos muito, muito antigos aqui nesse planeta. Mais antigos ainda do que a ciência supõe. E aquela insanidade, meus amigos, que muitas pessoas põem na boca do Darwin, que ele nunca disse isso, mas lamentavelmente há muitas pessoas que ainda acham que o ser humano provém dos macacos, meus amigos, né? Ou seja, dos símios. E isso não tem guarida nem na ciência atual, né? E nem também no ocultismo, meus amigos. Aí a teosofia, o ocultismo concorda com a ciência, porque a ciência nos informa que o homem, o ser humano e os símios, na verdade, eles tiveram um antepassado comum, né? E o fato é, meus amigos, que os símios, os macacos, em todas as suas espécies, na verdade, eles são uma espécie bem mais recente do que o ser humano, porque essa espécie dos macacos ainda está se multiplicando. Então, nós vemos que pelo fato dela ter estas ramificações, existem chimpanzés, orangotangos, micos, né? Temos até o nosso mico-leão aí, símbolo nacional. Todas essas subespécies que existem nos símios, meus amigos, indicam que eles estão se desenvolvendo, evoluindo há menos tempo que o ser humano. Porque nós sim temos uma grande unidade. Mas essa evolução, meus amigos, biológica, quando nós analisamos a vida de um único ser humano, nós temos que perceber que o nosso surgimento aqui, ele vai ter um ciclo de vida. Um ciclo de vida biológico que dura 70, 80 anos, aqueles que conseguirem viver um pouquinho mais, mas essa é a expectativa de vida média dos povos do mundo de 60 até 80, 90 anos, no máximo. Mas para nós espiritualistas, esse ciclo biológico, meus amigos, esse ciclo de vida, nós devemos estendê-lo também até o plano astral e também ao plano mental. Porque nós não morremos uma única vez, meus amigos. Nós morremos, na verdade, 3 vezes. E esse ciclo biológico, meus amigos, nós podemos chamá-lo de o ciclo da personalidade, né? Personalidade, que é um termo que a teosofia usa muito extensamente para representar o que nós somos aqui no mundo da matéria, dentro dessa evolução que é mais curta se comparada com as outras que nós vamos mencionar na sequência. Porque personalidade vem do termo latino persona, que significa máscara, meus amigos. Então, quando nós surgimos aqui, emanados da nossa alma, porque não é Deus que nos joga aqui, não é a sorte, o azar que nos joga aqui, mas sim nós surgimos no mundo como uma necessidade evolutiva da nossa própria alma. É a nossa alma que deseja existir, ou seja, ela deseja sair da sua essência e vir para o mundo aqui atuar, ter experiências, galgar a sua evolução, ter contato com outras pessoas, com outros indivíduos e assim progredir. Não é, meus amigos, Deus que nos joga aqui, que nos despacha, nos sopra nas nossas narinas quando nós somos concebidos uma nova alma. A alma já existia. Então, esse primeiro ciclo, nós temos que entendê-lo como o ciclo da mortalidade, meus amigos. Porque, fatalmente, aqui o Osmar, cada um de vocês que está aí do outro lado do computador, nós vamos desaparecer e de nós, meus amigos, só restará as melhores coisas, só os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. Então nós temos que nos compreender, como já está muito claro, já temos falado aqui muito da impermanência, né? Nós somos realmente impermanentes. A cada vida nós crescemos, desenvolvemos o nosso corpo físico, a nossa cultura, o nosso caráter se manifesta, meus amigos, nós estudamos e temos a nossa vida. Só que a vida da personalidade, dessa máscara, meus amigos, ela se estende também para o mundo além da morte física, né? Quando nós estivermos no plano astral, imediatamente após a morte do corpo físico, nós continuaremos sendo a mesma pessoa, com as mesmas memórias, né? O Osmar, cada um de vocês, vai continuar existindo depois da morte do corpo físico, mas ele estará no corpo astral, que também é um corpo mortal, é o nosso corpo das emoções. No último domingo nós estivemos falando sobre isso, né, de que uma pessoa, quando ela chega no astral, dependendo das suas emoções, das paixões que ela tiver nutrido, de todo tipo de sentimento que a pessoa tiver tido, ela pode ficar de algumas horas nesse plano astral até algumas décadas, meus amigos. Porque o plano astral, no passado, ele era chamado de purgatório. Né? O purgatório, e por que que esse plano é chamado de purgatório? Porque nós chegamos ali e o plano astral, meus amigos, como nós não teremos mais corpo físico para amortecer as sensações, nós teremos emoções e sentimentos 100 vezes mais poderosos do que nós conseguimos perceber aqui no corpo físico. Então nós temos que chegar lá, meus amigos, com pureza, porque se nós chegarmos lá tendo vícios, apegos, né, coisas mal resolvidas, tivermos problemas psicológicos, traumas, esse plano realmente vai parecer não o purgatório, mas vai ficar parecendo o inferno, meus amigos. Porque as pessoas têm sensações muito fortes, muito violentas. O plano astral, ele se modifica, as suas imagens, o seu ambiente, de acordo com as nossas emoções. Então é um plano realmente onde o ser humano, lamentavelmente, as pessoas que não se preparam para a vida após a morte sofrem muito, meus amigos, depois da morte. Porque chegam ali com muitos apegos às coisas da matéria, chegam ali com vícios com relação à matéria, ou então vícios psicológicos, lacunas da sua personalidade, coisas mal resolvidas, pessoas que têm ainda sentimentos inferiores, paixões extremamente intensas, e como nós não teremos mais o corpo para satisfazer, há pessoas que passam ali uma penitência de muitos e muitos anos esgotando essa, né? Por isso que purgando, né? Por isso que é chamado purgatório esse plano astral. Mas felizmente, meus amigos, ocorre a segunda morte. Nós saímos, né? O princípio mental sai do corpo astral e passa a existir apenas no plano mental. Esse que vai ser o último suspiro da nossa personalidade. Nós ainda nos reconheceremos como nós mesmos, mas nos resumiremos apenas, né, aos nossos pensamentos. Então ali verdadeiramente vai ser o céu, meus amigos. O plano mental é o céu que descreve o catolicismo. Porque todas aquelas ideias mais nobres, todas aquelas nossas utopias, aqueles nossos desejos de realizações mentais, intelectuais, artísticas, filosóficas, religiosas, ali terão a sua expressão. E se uma pessoa vive, meus amigos, algumas décadas, pode viver algumas décadas no astral, o mais certo é que ela fique, meus amigos, alguns séculos ali no plano mental. Então, quanto mais pensamento, quanto mais cultura, quanto mais sensibilidade, quanto mais desenvolvimento do raciocínio, da mentalidade a pessoa possuir, mais tempo ela vai ficar existindo depois da segunda morte no plano mental. Mas mesmo que essa vida no plano mental, né, também chamado o mundo céu, o Devakam, ou como os budistas o chamavam, o Sukhavati, meus amigos, né? O Campos Elíseos, meus amigos, olha só que bonito como a poesia tem descrito, né? Esse campo, meus amigos, onde se existe no plano mental, ali então termina, meus amigos, a nossa personalidade. Termina a mortalidade e aí nós voltamos para o nosso ego espiritual. Nós voltamos para o núcleo da nossa alma, meus amigos, que é o plano mental abstrato, né? O chamado manas superior. E ali, meus amigos, nós podemos viver mais alguns poucos anos ali, mas aí surge aquela vontade de retornar, né? Aquela fome pela existência, a sede pela experiência. Então é por isso que o plano mental abstrato é chamado de plano causal, né? Ou o corpo causal, que é isto, meus amigos, a fome da experiência, a fome da existência, esta sede de uma vez mais retornar, é que nos traz aqui, é isso que movimenta a roda de samsara, a cadeia infinita, quase, meus amigos, de nascimentos e mortes. Não é Deus que nos manda aqui, somos nós mesmos, com a nossa ânsia de viver, aqui voltamos. E a nossa alma, meus amigos, ela tem uma vida própria, porque a nossa alma, esse corpo mental abstrato, ele tem em si todas as informações das nossas encarnações humanas anteriores. Então essa dimensão, meus amigos, do ego superior, do eu superior, é a dimensão da imortalidade. Porque a nossa alma, meus amigos, ela resiste à morte dos nossos corpos inferiores. E o que o ser humano que se dedica à espiritualidade deseja é então unir, meus amigos, a nossa consciência aqui com a consciência do nosso eu superior. Porque juntos, o corpo mortal, né, os corpos mortais e o nosso eu imortal, nós fazemos um conjunto que realmente pode trazer muita espiritualidade para a nossa vida. Mas além disso, meus amigos, lá em cima, porque esse lá em cima nós dizemos por força, né, de racional para descrever apenas o que é uma diferença vibratória, porque a nossa chispa divina vibra uma frequência de uma intensidade tão grande que nós dizemos lá em cima, quando na verdade ela está bem aqui, meus amigos, mais próximo do que essa camisa, do que essa camiseta, do que o botão aqui das nossas roupas, está a nossa chispa divina. Mas essa nossa chispa é perene, meus amigos, ela é indestrutível, ela é eterna, meus amigos. O nível da nossa chispa divina é diferente do nível dos nossos corpos mortais, ela é diferente do nível dos nossos princípios imortais, porque ela é eterna e una com o nosso Pai. E a nossa peregrinação, meus amigos, é fazer o retorno consciente até ela. É por meio da nossa elevação espiritual, é por meio da meditação, é por meio da iniciação, meus amigos, junto aos mestres, é por meio do desenvolvimento do amor fraternal, dessa unificação com todos os seres, é pelo desabrochar de todas as qualidades, meus amigos, que um dia nós faremos como o filho pródigo. Nós então retornaremos à casa do Pai. E nós estamos a caminho disso, meus amigos, e é a nossa felicidade estarmos aqui a serviço desse trabalho, nos comunicando com vocês, meus amigos, aqui ao vivo durante os dias da semana e a qualquer momento nas gravações na internet. Então finalizamos esse programa com muita alegria, com muita satisfação, mas vamos fazer ainda uma última vibração, meus amigos, nos reconectando, meus amigos, relembrando. É isso verdadeiramente que é religião, relembrar do que nós realmente somos. Vamos fechar os nossos olhos e sentir uma vez mais o nosso batimento cardíaco. Vamos visualizar dentro do nosso coração aquela joia cintilante, meus amigos, brilhando intensamente sobre o lótus dos nossos corações. Que essa luz irradie luz em todas as direções, iluminando todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Que essa luz espiritual se projete sobre o nosso caminho, que nós possamos dar os nossos passos evolutivos trilhando um caminho iluminado pela luz da nossa mônada, do nosso eu espiritual, do nosso eu superior, meus amigos, e que juntos um dia nós sejamos apenas um, que nós sejamos o eu dos corpos, o eu mortal, unidos até o nosso ego superior e fazendo brilhar a nossa chispa divina, que é o alfa e o ômega, o começo e o fim de toda essa caminhada. Vamos nesse momento, meus amigos, procurar meditar, refletir sobre o significado das palavras no mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos. Agradecemos uma vez mais a audiência de todos, o prestígio, e nos despedindo. Despedindo de todos vocês, desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, um maravilhoso fim de semana para todos vocês, que vocês possam continuar estudando, evoluindo, refletindo sobre a sua espiritualidade, sobre a sua evolução. Também amanhã um bom feriado para todos vocês. E retornaremos na próxima segunda-feira, sempre com muito entusiasmo, com muita alegria, numa próxima edição aqui do nosso programa. Vocês vão ficar agora com a continuidade da programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, que traz para vocês durante todo o dia muito boa música e aqui às noites muita sabedoria para a sua alma. A todos, o meu caloroso e fraterno abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.